Deixa nós se entrelaçar, mas sem se apegar. Vamos devagar, eu te boto devagar. Sequência de toma, toma, toma, o famoso cachorro segura. Infelizmente, ultimamente eu prefiro me fumar no baseado, transando na onda. Caso bater saudade, né? Amanhã tu me aciona. Já magoei demais, já me iludi demais. Todo esse sofrimento me tornou sagaz. É que eu pensei que vários casos ia dar certo, mas deu tudo errado, hoje eu tô esperto. Esse bagulho sempre complicando a mente, barulhando a mente. Garota, tá na cara que tu mente. Me liga só se for pra dar um pé. Até porque tô boladão que eu terminei recentemente. Fumando baseado, né? Transando na onda. Caso bater saudade, né? Amanhã tu me aciona. Eu nem queria atender sua ligação, mas também tava com tesão. Gato, eu pensei em te falar que agora nós já tá no jogo de pressão. Tu não vai ter meu coração, ninguém vai mais me conquistar. Eu tô de pinote levando minha solidão. Baby, eu sou a solução pra minha vida melhorar. E hoje eu só fiz a nave de milhão. Tô vivendo do meu dom, só Deus pode me parar. Dá mais um trago, fica de quatro. Bebe comigo essa garrafa de uísque. A gente gosta de transar chapado, só assim consigo amenizar minhas crises. Bebendo igual Amy Winehouse, essa é minha válvula de escape. Peço por favor que alguém me salve, mas enquanto isso na cidade eu tô fumando baseado, né? Transando na onda. Caso bater saudade, né? Amanhã tu me aciona.